pode apanhar, costas do tio, ele não pode reagir. Você, criança, tem que se divertir. Se alguém torcer seu nariz, você é orgulhoso, chega e diz: eu sou criança, eu sou legal, só de quem é feliz e não.